E aí, coisinha linda do titio e da titia, aproveita e faz a sua boa ação do dia. Envie esse áudio para algum amigo antes de começarmos a leitura do tema de hoje. Você está ouvindo Redação Cast, o podcast para quem quer uma redação nota mil. Proposta de redação. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema: os desafios para a superação da demência digital no Brasil, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Texto 1. O termo demência descreve a perda ou redução das habilidades cognitivas. Sendo assim, a demência digital é a deterioração causada pelo uso excessivo da tecnologia, principalmente computadores, smartphones e videogames. Os principais estudos sobre esse conceito surgiram na Universidade de Seul, na Coreia do Sul. Apesar de ter ganhado maiores proporções nos últimos anos, essa é uma condição já diagnosticada desde o final da década de 1990. O termo passou a ser mais usado no Ocidente com a publicação do livro Demência Digital, do neurocientista alemão Manfred Spitzer. Já é comprovado que a exposição excessiva a essas tecnologias pode ser prejudicial para a cognição, sendo algo que vem sendo notado desde a televisão. Porém, com o maior uso da tecnologia em todos os aspectos da vida, desde o trabalho até a interação social, a preocupação com seus impactos também aumentou. Texto 2. O número de brasileiros com acesso à internet ultrapassou 100 milhões em 2015, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em novembro. Com o avanço no acesso, cresce também o número de dependentes digitais, os usuários que conseguem viver suas rotinas de trabalho, estudo, familiar, social e seu lazer offline, mesmo usando as tecnologias digitais de forma intensa. São diferentes dos compulsivos, que têm necessidade de passar cada vez mais tempo envolvidos com as tecnologias. Os casos mais graves são classificados por demência digital, objeto de estudo de médicos da Coreia do Sul. Os pacientes afetados costumam mentir para a família ou para o seu terapeuta em relação à quantidade de horas dedicadas aos aparelhos digitais. Quando uma pessoa apresenta sintomas do transtorno, é importante verificar quantas horas de fato ela se dedica a esta atividade. A estudante de Relações Internacionais da PUC-Rio, Laura Cruz, de 19 anos, admite mentir sobre o tempo gasto na rede e reconhece ter sua vida acadêmica atrapalhada pelo apego ao celular. Minto o tempo todo sobre o tempo gasto. Na época do colégio, minha mãe me mandava estudar. Passavam horas, ela voltava e perguntava se eu tinha estudado. Eu dizia que sim. Mentira, estava o tempo todo no celular. A mesma cena se repete em relação aos trabalhos que preciso fazer. Meus amigos falam comigo e eu nem comecei. É complicado. Eu tento reduzir, mas acho que não deu muito certo. Continuo bem viciada. Em todas as aulas eu estava mexendo e perdi o foco da matéria. Eu comecei a tentar me policiar nessa questão. Já cheguei a pedir a uma amiga que pegasse meu celular e só me devolvesse no final da aula. O uso excessivo propicia uma série de ameaças à saúde física: transtornos alimentares, distúrbios de sono, comprometimento postural, problemas de audição e visão, lesão por esforço repetitivo, emocionais, fobia social, transtornos de ansiedade, depressão, irritabilidade, perda de sentimentos e perturbação, transtorno obsessivo compulsivo e cognitivos, redução da memória, falta de atenção, diminuição de concentração, sonolência, agitação, alertam especialistas. Texto 3. No ápice da era tecnológica, é essencial reconhecer não apenas os benefícios, mas também as consequências inquietantes do uso excessivo dessas tecnologias. Algumas delas são: dificuldade de concentração. Constante acesso à informação e às distrações digitais podem comprometer a capacidade de concentração, tanto em tarefas simples quanto em atividades mais complexas. Problemas de memória. O uso excessivo de dispositivos digitais pode afetar a memória de curto prazo, pois as pessoas tendem a confiar na tecnologia para lembrar informações, em vez de exercitar a própria memória com mais frequência. Redução da habilidade de socialização. O tempo gasto em dispositivos eletrônicos pode levar à diminuição do contato social, o que pode acabar resultando em dificuldades de interação social no mundo real pela preferência das relações online. Ansiedade e estresse. O constante uso de tecnologia e a exposição ao online podem levar a níveis elevados de estresse e ansiedade desencadeado pelo uso constante. Por isso, é essencial